Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Vamos lá, tá começando mais uma edição do nosso programa Central do Sertanejo, aqui na sua rádio preferida, essa rádio que todo mundo ouve, todo mundo gosta de ouvir. É quarta-feira, é meiozinho de semana e é muito bom saber que você tá aí ligadinho, ligadinha na melhor programação, nessa rádio que é líder em audiência. E é claro, né, quarta-feira, muito prazer, sou o Silvio Ferraz, te faço companhia com uma hora de sucessos, o melhor do sertanejo, o melhor do sertanejão, com certeza você vai ouvir aqui na sua rádio. Pra começar, tem uma parceria muito chique que tá fazendo sucesso no mundo sertanejo. Henrique Iglesias e Luan Santana, Bailando. Central do Sertanejo. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando, bailando. Tus corpos vacíos, un inmenso vacío, esperando amor. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, no aguanto más, ya no puedo más, no aguanto más. A nuestra melodía, tem calor, tem fantasía, até filosofía, é desejo que vicia. No aguanto más, no aguanto más, no aguanto más.

Pareço um menino, um bobo quando tá amando. Fico assim meio atrapalhado, meio sem jeito quando falo que te amo. Mesmo assim, eu quero ter você. Crio coragem pra dizer que olhando nos seus olhos vejo meu caminho. Seu coração é a porta do meu paraíso. Segura sua mão e não me sinto perdido. Não me sinto perdido, amor. Não preciso nem de um segundo pra perceber que não posso sorrir se não tiver você. E nem me esforço pra te esquecer, porque sei que não consigo. Meus amigos, Humberto e Ronaldo, tamo junto, Matheus Mendes, vamos nessa, meu parceiro. Teu sorriso me faz tirar os pés do chão. É a fonte de inspiração, é o sol que nasce no dia mais lindo. Pareço um bobo quando tá amando. Fico assim meio atrapalhado e meio sem jeito quando falo que te amo. Mesmo assim, eu quero ter você. Crio coragem pra dizer que olhando nos seus olhos vejo meu caminho. Seu coração é a porta do meu paraíso. Segura sua mão e não me sinto perdido. Não me sinto perdido, amor. Não preciso nem de um segundo pra perceber que não posso sorrir se não tiver você. Nem me esforço pra te esquecer. Seu coração é a porta do meu paraíso. Segura sua mão e não me sinto perdido. Não me sinto perdido, amor. Pra perceber que não posso sorrir se não tiver você. E nem me esforço pra te esquecer, porque sei que não consigo. Porque sei que não consigo. Matheus Mendes, sei que não consigo. É sucesso, é música boa no seu rádio. É o programa central do sertanejo. Passou também Lucas Luke, Mr. Catra, Princesinha, Leonardo, Jorge Matheus, João Bosco e Vinícius, Humberto e Ronaldo. É só música boa, né, gente? Mas tudo que é bom dura pouco. Amanhã tem mais, se Deus quiser, aqui nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, eu trago pra você Central do Sertanejo. E claro que conto com a sua audiência. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, gente! Amanhã tem mais Central do Sertanejo. Deixo vocês com a saideira de hoje, o som do Michel Teló. Deixa acontecer. Participação de Solange Almeida. Até amanhã com mais Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. O que será que toda vez que eu te vejo eu fico sem ação? Será que esse sentimento já virou paixão? Será? Será? Não sei explicar. Se eu fico um segundo sem você, eu já sinto saudade. Esse seu jeito de me olhar me deixa com vontade de amar você, de amar você. Só pra ver o sol nascer na praia, eu e você apaixonados.